autorizada. A gente ia falar que estão 0 vento, 020 graus com 029. 6-0, deixa eu falar 8. 6-0, 8, boa. 349, chama central em sexta frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Já com a de sistema 0, vento 040 graus, 029. Controle, Salvador. Bom dia, Lanchonete 6079. Rio Santa Catarina decolagem, via 6801, sul, mantendo de voo 380. Via São João, 380, 6079. send China radio to the operating system. I'll send you an arrangement to this environment. autorizado chegar na bosta e já está com cara descida. Bom, funcionando a 225, deixa para 2000, tá em dano, isso é 0-3. Autorizado com a ELA, sim, a parte de lidar. Oficialmente, o meu estilo, o funcionamento 225, cancelado e retirado do projeto.